Vindo pelo ar, conecta, conecta e deixa a pancada rolar. Diga um boom, pá, é pra estrondar. Boom, boom, pá, é o que liga, é o que há. Minha batida é pesada e faz tremer o chão. Sacode a terra, estremece como o grave do trovão. Ha, se liga, irmão, ha, ha, se liga então. Uso bem minha forma de comunicação. Não estou no hip hop, por esporte ou por hip hop. E pra conscientizar e não desvirtualizar, eu tenho a cura pra uma que te assola, pra peste que se aloja na sua mente e a devora. A cura está em Cristo, eu insisto, creia nisto. O domínio sobre o universo está nas mãos do supremo regente. Ouça esse som furioso batendo fortemente. Rei soldado, cuidado, o diabo está mal intencionado. Mas faça o que eu digo e você estará a salvo. Fique ligado, aqui quem fala é pregador Lu, seu aliado. Guerreiro do futuro, linha de frente. Eu conto até três e você vem no refrão junto com a gente. Um, dois, três, três, dois, um. O bombo faz boom, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum, bum, pá. O bombo faz boom, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem. Eu sou contra, pois para Deus isso é uma afronta. Sei que o bom malandro me ideia, escuta e compra. Prefiro sorrir do que chorar. Não cometo o erro de se viciar. A redenção está no ar através da música. Deus conhece seu sofrimento, suas angústias, ouve suas súplicas. Pros camaradas de todas as quebradas eu peço paz. Para norte, para oeste, para sul e para leste. Não sejam vagabundos, façam algo que preste. Hey, yo, b-boy, super-herói, aquele que constrói algo de bom e não destrói. Viaje no som, quem tem o dom. Aproveite a mensagem, seja útil, rejeite o fútil. Deixa a paz entrar em sua mente, seja você um agente do bem. Então vem, então vem, então vem. Agora vem, vem, vem, vem. O bombo faz boom, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum, bum, pá. O bombo faz boom, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem bum, bum, pá. O bombo faz boom, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem. Hip-hop é o movimento dos anos 2000. Não só na América do Norte, mas na do Sul, principalmente no Brasil. Nesse país oscilante, eu lhe pergunto quem vigia os vigilantes. Quem governa os governantes, quem me garante paz nos dias atuais. Sendo que no passado escravizaram meus ancestrais. Na esquina tem álcool e cocaína, mas contra essa doença eu já tomei vacina. Jesus colocou em minha testa o selo da vida, mas tem uma pá de mano que ainda é suicida. Se acabando no crack, esses já marcaram em Marte. No trem que parte todo dia lotado rumo ao inferno. Ao contrário desses, eu vou atrás do que quero, não espero. Muitos querem fazer a paz, mas o governante desse mundo não deixa. Então confie no Todo-Poderoso que por nós guerreia e peleja. Acredite nas palavras daquele que ressuscitou e não sofrerás mal algum. Preserve sua glória e não morrerá apenas como mais um rapaz comum. Chapa, eu digo, a verdade estou convicto. Acredite que ainda não é tarde demais. Repare seus erros, então você poderá encontrar a paz. O bombo faz boom, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem boom.